Gautam é um jogador de Wakfu. O Gautam é um cara muito meio de o Gautam. Jogador de Wakfu, o Gautam tem cabelo cinza. Gautam é gameplay. Cara legal, Gautam é um cara individual.